gosto de caçar pelo prazer de matar e pelo dinheiro que me faz. Ganho em dólar, não passo recibo e não ligo pro que ainda vocês podem pensar de mim. Eu pego um quartinho, faço um bifinho legal, tô pouco me lixando pro tal de Pantanal. Pesco na desova que é mais sensacional e vou faturando porque adoro ser um caçador. Caçador, yeah, yeah, yeah. Eu mato, arrebento, destruo tudo, não tenho amor. Quando se desmata, fico feliz da vida. É como se abrisse uma grande ferida. Eu sei que o garimpo faz o rio morrer. Se tá tudo certinho, onde fica o prazer? Mas o meu barato é caçar jacaré. Tamando a bandeira, paca e sucuri, a onça pintada, a cuti, o tatu. E vou faturando porque adoro ser um caçador. Uau! Yeah, caçador. Yeah, yeah, yeah. Eu mato, arrebento, destruo tudo, não tenho amor. Caçador. Yeah, yeah, yeah. Eu mato, arrebento, destruo tudo, não tenho amor. Eu sou caçador. Eu sou caçador. Eu sou. Eu sou. Caçador. Caçador. Eu mato, arrebento, destruo tudo, não tenho amor. Yeah. Eu sou. Eu sou. Uau, caçador. Caçador. Eu mato, arrebento, destruo tudo, eu não tenho amor. Caçador. Caçador. Eu mato, arrebento, destruo tudo, não tenho amor. Caçador.